judeus. Que mal ele fez! Que parede esse Jesus chamado Cristo! Estou inocente do sangue desse justo! Lavo as minhas mãos! Cristo ou Barrabás? Mesmo que pressões de classe do mundo.